nas margens do rio surgiu o libertador da nação. O Egito conheceu o poder das mãos de Deus. É lindo olhar pra Moisés, desejar ser como ele foi. Cada um tem sua história, cada sonho tem seu preço. Estou vivendo meu, bem no meio do deserto, entre o sol e a esperança, uma nuvem há. Entre o frio do deserto e o sonho de chegar, teu fogo vem queimar. Quando o mar Deus abriu, foi do Nilo que eu vi. O que não me matou, forte só me deixou. Com poeira nos pés, entre as águas andar, minha fé romperá o limite do mar. A terra preciso alcançar, legados preciso deixar. Josué e Caleb pra sonhar. Pois o sonho que vivo não é meu, sou apenas um instrumento seu. O que perco é por ele, o que ganho é pra glória do meu Deus. Bem no meio do deserto, entre o sol.